Estaremos sentido as palavras que as pessoas gritam. Abaixo a guerra colonial. Ah, abaixo a guerra colonial. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento. E logo aquela...